Sejamos uma ligeira interrupção neste terceiro número dedicado aos Zeppelin, isto para resolver rapidamente a questão da divulgação dos resultados do pequeno passatempo em que vos envolvemos ao longo de uma semana e meia, aproximadamente. O tal com um duplo prémio para os seguintes ouvintes que vamos anunciar a seguir e que, exceptuando os de Lisboa, como irão reparar, terão de levantar os prémios na recepção da Comercial em Lisboa, Rua Sampaio Pina 26. Primeiro lote de 5 premiados, portanto, aqueles que levam o Another Perfect Day dos Mother Red, junto com o álbum The Plant, The Principle of Moments. São eles a levantar na Comercial em Lisboa, Relações Públicas, Arlindo dos Santos, Susana Machado Jorge, os Metal Masters da Amadora e V. Eduardo Évora de Lourdes. Queremos bem que poderá levantá-lo também pessoalmente. Se não puder, basta um ligeiro aviso e trataremos de o enviar pelo correio. Ainda no lote dos 5 primeiros, portanto, com o prémio de 2 álbuns, um ouvinte de Montreal, Paulo Sérgio Duarte Lopes. As respostas certas, como entenderam, para o álbum oficial dos Motörhead é efetivamente Motörhead, o álbum preto, apesar de On Parole ser o primeiro real álbum do grupo, mas editado posteriormente ao lançamento do grupo de Lamy, da banda de Lamy, aliás. O segundo lote de 5 premiados já não tem o acrescento de Robert Plant, são apenas os álbuns dos Motörhead e do último dos originais. Novamente de Lisboa, Maria Gabriela Carrilho, António José C. Santos, Frederico Machado Jorge, estes a levantarem nas Relações Públicas da Comercial os seus respectivos prémios, e ainda dois outros ouvintes de fora que receberão pelo correio, uma da Figueira da Foz, Maria José Maia de Almeida Pires e de Leiria, Jorge Augusto Ribeiro Jerónimo. Quanto aos Zeppelin, já passámos rápido sobre The Song Remains the Same, o duplo ao vivo feito para a banda sonora do filme sobre o grupo, e um pouco também sobre Physical Graffiti. O desastre seguinte, mais um, iria dar-se novamente com Plant, de automóvel, e desta vez na Grécia. Mas é uma história que nos vai permitir colar o último número do Zeppelin para sábado que vem. Surge, entretanto, um outro clássico da carreira discográfica do quarteto, Houses of the Holy. We'll be right back. Over the Hills and Far Away, os silêncios que fazem também parte do mundo mais sofisticado do hard rock heavy metal. Led Zeppelin, número 3, no Lança-Chamas, último álbum a cobrir, Houses of the Holy. Founded bridge. Chamas ao encontro de uma voz em interrogação, certamente, o primeiro número de 84, Sem Balanços. Já que tivemos a ocasião de os fazer sob a nossa batuta no Som da Frente, agradecemos desta vez que as pessoas mais organizadas e amantes do hard rock heavy metal colaborem um pouco, apesar de reservarmos naturalmente o nosso direito de harmonizar um pouco a vossa vontade de participar. Portanto, o apelo e a abertura feitos aqui no Lança-Chamas, temos tempo ao longo de janeiro para ir recolhendo correspondência vossa enviada para o Lança-Chamas, Rua Sampaio Pina 26, 1000 Lisboa Codex, Rádio Comercial, tanto inventando os prémios necessários a oferecer à zona hard rock heavy metal em 83, como também a indicar aqueles que foram os trabalhos mais notáveis para vocês, dignos, portanto, de registro. E não esqueçam... aquilo que ouviram já do Lança-Chamas até agora, para entender também aquilo que é o nosso objetivo, devolvendo certos valores inalienáveis à zona do HR, HM. Dancing Days, mais um cheiro de House of the Holy. Ficamos no final do terceiro número da dedicatória longa de 4 para os Led Zeppelin. Próximo sábado será naturalmente para a abordagem dos álbuns Presence, Intro de Outdoor e um pouco também de Coda, o final a final do grande grupo que por aqui repassamos para muitos de vocês. Lança-Chamas FM, estéreo da Comercial, até às 19. What you got is us. Mudança, chegamos já ao ponto final desta edição de sábado aqui no FM Mosteiro do Comercial. Mais uma do Power Trio e do último álbum Eliminator, Give Me All Your Lovin'. Tal como perceberam pelo aviso já dado, agradecemos também e acrescento esse aviso que sejam rápidos nos vossos trabalhos. Os ouvintes do Lança Chamas foram chamados pela própria emissão a colaborarem na escolha do que hão de ser os prémios Hard Rock Heavy Metal relativos a 83. A chamada feita apenas agora, no primeiro fim de semana de 84, dá-nos seguramente tempo para chegarmos perto do final deste janeiro e revelar aquilo que for necessário revelar e premiar em relação à produção HR-HM digna de nota. You give it to me. Lança Chamas já muito próximo do final. Esqueceu apenas quando lemos, ou esqueceu apenas quando lemos o nome dos 10 premiados do pequeno passatempo com os álbuns do Robert Plant e dos Motorhead. E o aviso em relação àqueles que se terão de deslocar às relações públicas da Comercial em Lisboa, de que os discos estarão na mesma recepção a partir de segunda-feira próxima e apenas a partir das horas úteis dessa mesma segunda-feira. O adeus de hoje, com base em mais dois álbuns, à parte os ZZ Top, que usámos há pouco, editados em Portugal, Thin Lizzy, Thunder and Lightning e AC/DC, Flick of the Switch. Inside. disappear.